Panorama Agrícola para 2 de julho de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 2 de julho de 2014, lua nova, no ar, o Panorama Agrícola. A apresentação é de Mauro Moirer, nos trabalhos técnicos está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: filho de peixe sabe nadar. Na dica do programa, água para os animais. Viajando por Santa Catarina, fala sobre renovação de bananais com Emanuel Vicenzi. E na entrevista, ostra de qualidade e com segurança em Biguaçu. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359. Envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. E ouça o nosso programa na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e na rádio online da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dica do dia. A água que você serve para os animais deve ser potável, de qualidade, para garantir a saúde deles. Para dar aos animais a água da chuva, ela deve ser tratada, informam Embrapa e MDA. A água da chuva pode ser usada na limpeza em geral da propriedade, na irrigação e em outras atividades, o que permite economia. A água da chuva deve ser tratada por cloração para evitar contaminação por micróbios. Existem processos mais simples, como fervura e filtragem, mas que não se aplicam a grandes volumes de água. É hora das notícias. O desmatamento da Mata Atlântica aumentou 9% entre 2012 e 2013, na comparação com o período anterior, informa estudo divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, foi registrado um desmatamento de 23.948 hectares, o que equivale a 24 mil campos de futebol. Minas Gerais é o estado campeão do desmatamento pelo quinto ano seguido. Atrás vem Piauí, Bahia e Paraná. Juntos, esses quatro estados são responsáveis por 92% do total dos desflorestamentos. São Paulo, Alagoas, Espírito Santo e Rio de Janeiro reduziram o seu desmatamento. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca assinaram um protocolo de intenções para implantar ações de apoio e de reestruturação ao Sistema Unificado de Defesa Agropecuária aqui em Santa Catarina. O protocolo é no valor de R$ 1.100.000, sendo que a maior parte dos recursos, R$ 990.000, vem do Ministério da Agricultura. Esse investimento será alocado na Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, SIDASC. Vamos agora viajar por Santa Catarina. O destino, Itajaí. O assunto de hoje, renovação dos bananais. Vamos saber mais sobre um projeto da EPAGRE na área de fruticultura tropical, que atua com medidas práticas de melhoria junto aos produtores catarinenses. Bom, todos os anos Santa Catarina destaca-se como terceiro ou quarto maior produtor nacional de banana. Com área de aproximadamente 30 mil hectares, esse potencial produtivo poderia ser ainda maior. Isso porque os bananais catarinenses são considerados velhos, com média de 25 anos de vida, e olha, em alguns casos, com 3 décadas de produção. depois de crescer ano após ano até a década de 2000, a produtividade de bananas tem se mantido entre 21 e 22 mil quilos por hectare. Isso representa cerca de 700 toneladas produzidas anualmente. Vale lembrar que os principais problemas encontrados nos bananais envelhecidos são compactação do solo, baixo vigor das plantas, problemas de ervas daninhas e densidade, com plantas muito próximas uma das outras. Mas é possível mudar esse cenário com técnicas de renovação que não interrompem o ciclo de produção e estabelecem novas plantas que em pouco tempo já estarão produtivas. Para ensinar os produtores, as URTs, Unidades de Referência Técnica, são importantes metodologias de ensino e aprendizagem aos produtores. E atenção, há unidades demonstrativas em vários municípios, como em Corupá, Massaranduba, Schroeder, Luiz Alves e Garuva. Elas mostram na prática como proceder com a renovação dos bananais, sem implicar em perdas no processo produtivo. Então, se você trabalha com bananicultura, procure a EPAGRE do seu município e informe-se sobre esse projeto de Itajaí. A renovação é fundamental para melhorar o rendimento da sua propriedade. Por hoje é isso, amigos. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje nós vamos conversar com o extensionista da EPAGRE em Biguaçu, Marcelino das Neves Teodoro. O município agora tem um serviço de inspeção municipal e um produtor de ostra já habilitado a vender com a inspeção municipal. É isso, Marcelino? Isso mesmo. Qual o papel da EPAGRE nessa conquista? O papel da EPAGRE é sempre orientar na qualidade do produto e oferecer uma alimentação mais segura ao consumidor. Como também até na parte do investimento, é orientar o próprio produtor em termos de crédito para que ele possa também investir no seu negócio. Marcelino, e aí no caso de Biguaçu, quem está habilitado a vender com um sistema de inspeção municipal? Aqui, se tratando de produtor de moluscos, somente um produtor, o seu Hermógenes Prazeres de Carvalho, que recentemente instituiu o SIM na sua propriedade, o Serviço de Inspeção Municipal. Quais são, Marcelino, os benefícios para o senhor Hermógenes? Os benefícios é que ele pode aumentar também o seu comércio, colocando um produto com segurança alimentar em peixarias, restaurantes, e também oferecendo ao próprio consumidor, onde ele já vende diretamente ali na sua propriedade, também uma segurança desse alimento. Bem, quem está nos ouvindo pode então adquirir do senhor Hermógenes ostras com qualidade e segurança alimentar. Sem dúvida. A propriedade dele fica onde, Marcelino? Na verdade, ele fica ali em São Miguel, próximo à Polícia Rodoviária. Então quem trafega pela BR-101 pode dar uma paradinha e degustar uma ostra e comprar uma ostra com qualidade e segurança alimentar. Isso, inclusive vai encontrar uma placa indicativa dizendo do produto, né, da própria ostra em si, que realmente essa ostra é uma ostra já com um produto inspecionado. Outros produtores devem aderir ao SIM, ao Sistema de Inspeção Municipal de Biguaçu? Sem dúvida. Inclusive, eu atuo também como extensionista em Governador Celso Ramos, onde um produtor de ostra também já vende praticamente 100% do seu produto na própria propriedade e vai estimular esse produtor também a fazer o mesmo. E nós já estamos trabalhando nesse sentido, para que tanto o Governador Celso Ramos como outros municípios também aqui da região possam ser estimulados com relação a esse serviço de inspeção municipal, que hoje é uma necessidade, inclusive na venda desse produto. Correto. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com Marcelino das Neves Teodoro. Marcelino, parabéns pelo trabalho e sucesso ao seu Hermógenes aí na venda de ostras legalizadas com inspeção municipal, com qualidade e segurança alimentar. Muito obrigado pela sua entrevista, Marcelino. Ok, disponha-se.